Controle Salvador, boa noite, gol, bom dia, gol na 994, perfil da Puca, Aracaju, passa 1900. Bom dia, gol na 994, contato radar, sul mantém o nível 350, saída da, mantém a saída Puca. No perfil da Puca, 350, nível gol, 1994. Gol 609-120-8. Controle, boa noite, no 606, decola. Boa noite, gol 606, contato radar na decolagem. Sobre manter o nível de voo 390, manter a saída pouca. 390, pouca de passe. fechando 1950, gol 994. 994, chega agora ao centro Recife, frequência 12.085, caso negativo, chame na frequência 2545. Bom, 994. Recife 2085, 25 decimal 45, 994, bom dia. Bom dia. Chama o centro Recife, frequência 1285, alterne 125, decimal 45, gol 1606. Centro Recife, agora 1285, alternado 2545, 1606. Charlie Tietan 3520. Tietan 3520, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 017. Negativo, 1017, desce 5000, a chegada Mari. Estacionamento no 4. Cuidado, chame táxi. Estacionamento, chamaria para o táxi 1896. Salvador, outra 3520, poderia vai TAP? Estou autorizado, 3520. Obrigado, direto em TAP. Após etapa, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Gente, com 1017, após etapa 2000, autorizado LS para 3520. Autoriza em GPA? Não, negativo. Gente, para etapa 3520. 1896, 161, 2 horas e 55, Fortaleza. Autorizado até ponto de espera, ajuste no 017, chamo pronto para decolagem, gol no 896. Autorizado até ponto de espera, dona Vera, reportaria 1896. Chegou no 86, sua identificação, chegada Mari. Esse aí mantém o nível de voo 050, no 86. Sete sendo 050, chegada Mari, no 896, pode esperar, dono 0, pronto. Autorizada, linha de colapso 10, 160 graus, 089. A linha de colapso, dono 0, gol 896. Iniciando com 8196. Tá livre. decolou aos 30, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa. Controle Salvador 1896 na Pucara, Caju. Bom dia, vamos 896, contato radar, sobre manter o nível 370, manter a saída da PUC. Saída PUC 370, bom, 896. Utilizado no LS, 3520. 3520, complete LS, chame a torre, o número 8, Maria. 286, boa noite, obrigado. Boa noite. Dor, boa noite, eu sou 3520. 3520, autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 089, cheque o trem. Livre pouso na 10, baixado e travado, 3520. 2.000 pés, ajuste altímetro no 017, está autorizado LF, reporte no localizador, com o 8 no meio. 2.000 pés, autorizado LF, chama no localizador, 8 no meio.